aciona 5562. 390 autorizado, controle 10, temporada 10, polícia, pista principal 208, controle 62, transponder o voo 306. 306, confirma apenas o transponder 5562, reporta para o posto. 62, reporta, 306. Boa noite, Rio 5972, para o Fusca. Rio 5972, autorizado, puxa, porta-táxi. Salvador 805, porta-táxi, 110, Maceió, 2 horas e 40. 205, táxi, Pátio Índia, reporta ponto de espera do 10 pronto, que negão no 009. Pátio Índia, reporta no ponto de espera pronto, 1009, 805. Torres Salvador, boa noite, é o TAM 3152, passando sim para baixar travado. 3152, boa noite, vento 040 graus 069, transado pouso, pista no zero. Vento de pouso na 10, TAM 3152. Juliette, portão 12, Juliette, portão 04. Juliette, portão 04, Bono 896. 794, Bono 04. Bono 704, Bono 09, na conta final, ele mantém, campo 0 no 0. 09, na final, ele mantém o 90. 35344, torre 1895. 1895, uma boa noite. Boa noite. Torre Salvador, uma boa noite, é o Trip 5344, Fui Elétrico, baixado, travado na 1-0. 5344, boa noite, Fama Nexta Livre. Guardando. O nosso 714 autorizado, a linha de colapso, turno 0,040 graus 079. Decola, nosso 714. Da 3152, taxia, via Alfa, reporta de 2 Juliette, solas 47. Alfa, reporta de Juliette, da 3152. Da 3152, autorizado via Juliette, ponto 612. É Juliette, 612, da 3152. Maurício, 1972, para o táxi, 6 a bordo, 6 a bordo, 3 a bordo, 3 horas de recurso na Rio, alternando o guarda. Pois, 1972, aguarda. 5344, vento 040 graus 069, autorizado pouso, pista no zero, confirmando para baixar travado. Baixar travado. A livre pouso, 5344. 44, livre pouso. Colo 714, decola de 49, controle no zero, decimal 8. 120, decimal 8, gol 167 no bate. Por 805, após a aeronave na curta final, ali mantém cabeceira no zero. Após a aeronave na curta final, ali mantém no zero, 805. Isso, com 902 confirmando 5 a bordo. Após a aeronave à frente, taxiano, livrar, autorizado, Índia. A porta, ponte de paradão no zero, pronto, que ligar, 1009. Amei após o estacionamento da aeronave à frente, um vídeo táxi, amei a vídeo após 3 horas de aqui, alternando o novamente, não consegui copiar o POB, 3016 e o POB? Meia dúzia, 0,62 após. Ok, grato. Por 1906 solo. 1906? Ah, eu sou confirmando, tá ciente da, do Nautan, fechamento da pista 305. Acredito que sim, grato. O 994 solo. 344, solo 50, autorizado, táxi à direita, alfa, quilo, pad 3, atenta sinalizador. Direita, alfa, quilo, para o pad 3, cor 344, para aqui. O 805, vento 040 graus, 079, autorizado, decolar, pista no zero. Decolagem no zero, boa noite, 0. No 994 solo. Boa noite. Tô gritando se eu sou uma posição de departamento pro 5344, 143. É, posição 05, eu tenho no sistema. 05, sim, obrigado, boa noite. Com 805, contato radar, sua 370, sai da Pucca. 370, Pucca, 805. Não copio. Afirma. Torre 9606, por favor, está na mão para o 5. Autorizado para inspeccionar a porta táxi com o 9606. Porta táxi, 9606. Rio 5972, decolado aos 54, controle 20 décimo 8. 08, grato, boa noite. Controle, rodou, boa noite, do Rio 5972, decola, cruzão 1500. Rio 5972, boa noite, contato radar, voo 400, direto Leda. Direto, eu, se for ver. Direto Leda. Leda, Lima Eco Delta Alpha. 896, bom dia. Bom dia, gentileza, autorização 390 para João Pessoa. Força, autorização 390, João Pessoa, está ciente, notando o instrumento pista 305. Está ciente, boa noite, 96. João Pessoa, 370, autorizado, via Perusque 58, recebe voz direta da cola pista 90, curva esquerda, sai da Pucca, transição Caju, controle 120.8, aciona 5561 no Gono 89. Só confirma com a gente, beleza, transporte do Gono 896? 5561, né? Autorizado 370 para João Pessoa, 3.5.2, até Recife, após direto, com curva esquerda, após a decolagem da 10, Pucca, transição Aracaju, 208-5561 no Gono 896. 89 está correto. Só atento ao horário no OTAN. A partir das 13h05 a torre não tem autonomia para autorizar a decolar, sim. Tá ciente, boa noite, 306 com o técnico no POV, alternando Fortaleza, 4 horas e 5 de autonomia. Para o táxi. 306, táxi Índia, ponto, ponto de espera, está no zero pronto, que é legal 69, confirmando 105 a bordo, isso? Não, 75 a bordo, 75 a bordo no 606, que a Alfa vai reportar o ponto de espera pronto. 175, Sérgio. No 606, autorizado a linha de colapso, estou no 0,2040 grau 089. Decola, funciona 3395 grato, boa noite. 994, aceito, notando fechamento PIS 35. Paciente notando fechamento de pista 3050305 ZU. Afirmativo. Perdão, livre pushback. Quanto em risco. E caso. Caso chegue no ponto de espera 3:05, não será autorizado a decolagem. Não autor e não tem autonomia para autorizar a decolagem a partir das 3:05 ou no 994. Porta táxi. Hotel 994, táxi 107 a bordo, 12-6, Natal. Autorizado táxi, reporta ponte de perdão, 0 pronto, que nega 19, 1994. 19, autorizado, reporta ponte de perdão, 1994. 1906, decolado 03, controle da 0.8. 08, 9606. Boa noite, no 606. Gol no 606, contato radar decolagem, sou para o nível 390, saída Pucas de Barra. 390, Pucas de Barra, no 606. Volta espera da 190, go no. 94, linda cola, preciso no 0.8040 graus, 07 nós. Autorizou a linha de bom? Confirmando, corro 994, autorizado, é colapso no 0.8040 graus, 07 nós. Certo. Confirmo, 606? Oi, Jato, Jamo. Jamo, no 606. Para o posicionamento 896, que está fechado 0305. Sim, chegou no 896. 994, decolado 05, controle da 0.8. 08, boa noite, bom trabalho. Bom, no 994, contato radar, Tupano nível 350, saída PUCA. 350 na PUCA. Oi. Bono 606, chama Recife, 125, decimal 45. Poderia confirmar, por favor? 125, decimal 45. 125, confirma o 606? Vou o 606, Recife, 125, decimal 45. Recife, 125, vou 1606. Outro falando no nosso lugar aí.